vida só ele pode tirar. Se viemos do pó, para o pó vamos voltar. A vida é assim, tem começo, meio e fim. A vida é muito rara, você tem que a prevenir. Tem vidas que começam, tem um fim no meio. Tem vidas que mal começam e já vem um fim primeiro. E como diz Rap Sensation, e pode crer, a vida é bela, para quem sabe ver. Pegou um punhado de terra e soprou. E dela surgiu Adão e Eva, Adão e Eva que dele surgiram mais e mais, e se hoje estamos aqui é graças ao nosso pai. O nosso pai, que eu digo, é o ser superior. Quem? Ele lá de cima, que nunca te abandonou. Estou dizendo essas palavras pra você compreender como é a nossa vida e como ela tem que ser. Ser bem diferente da realidade. Mano Jota, nos fale um pouco da verdade. Somos rapper ou melhor, mensageiros da verdade, mandando mensagem pros que só pensam em maldade. Quero falar das criancinhas de rua abandonadas por aí, numa noite frio e escura. É frio, é fome, é solidão. E é gente que não pensa em nossos pequenos irmãos. Mas eu sei qual é que é a deles. Então diz aí, meu irmão. Eles querem a nossa destruição. Crianças morrendo, irmão, matando o irmão. Só WMI, eu não tiro sua razão. Meu povo, minha gente, pare pra pensar que a vida não tá fácil, então não vamos complicar. Se você é um ladrão que só pensa em ter, procure pelo emprego, mas não tire de quem já não tem. Se você é um drogado que está no mau caminho, saia dessa vida e não induza seus amigos. Induzindo seus amigos, ele induzindo outros. E assim o nosso povo vai se acabando aos poucos. Mandamos a mensagem pra vocês compreender como é a nossa vida e como ela tem que ser bem diferente da realidade, não. O homem acabando com a sua própria raça. Imagine diferente da realidade, não. E não. O homem acabando com a sua própria raça. Imagine diferente da realidade, não. O homem acabando com a sua própria raça. Se ele deu a vida, por que você vai tirar? Você não é mais que ninguém, você não vai nos derrotar. Só porque tá no poder, pensa que é o maioral. Mas pra cima de nós, nem a pau. Minhas palavras não quero desclassificar ninguém. Quero apenas que me escutem e que me compreendam. Abra bem os seus olhos e abre mais o coração. Nessas palavras que eu falo, não quero que seja em vão. Pense um pouco nos pais de família desempregados por aí, procurando uma saída da miséria para uma vida melhor. Só que eles não têm piedade, não tem um pingo de dó. Tenha humildade, coragem e compaixão, dignidade, honestidade e colaboração. Colabore com todos e pense na união. E sendo assim, e as melhores virão. Será? Pode acreditar com a consciência de todos. Tudo vai mudar, quem sabe um dia. Um dia? É, um dia. Nosso povo saia dessa fria e saia com a consciência. Mas talvez limpa. Demore um pouco. Quem sabe é o destino. Enquanto os muitos choram, alguns estão sorrindo. Enquanto existem pessoas que não tem nada na mesa, tem gente que vive chorando de barriga cheia. Chega! De política e polícia e racismo, de playboyzada, violência e tudo isso. Eu sou WMI, digo e repito. O quê? Saia do perigo. A vida lhe oferece coisas boas, a vida lhe oferece coisas ruins. Por isso saiba escolher as coisas boas, pra você não se arrepender no fim. A vida lhe oferece drogas e bebida, tudo nessa vida de ruim vai lhe aparecer. Então mandamos a mensagem na rima. Pra você compreender. Eu falo pra você, falo pra você, falo sim, como é que se faz. Hey, falo pra você, falo pra você, falo sim, como é que se faz. Hey, falo pra você, falo pra você, falo sim, como é que se faz. Hey, falo pra você, pena que você não quer me entender. Entender o que eu tento dizer para você. Compreender. Como é a nossa vida e como ela tem que ser bem diferente da realidade, não. O homem acabando com a sua própria raça. Imagine diferente da realidade, não. Não. Imagine diferente da realidade, não. O homem acabando com a sua própria raça. Se ele deu a vida, então pare pra pensar. Deus deu a inteligência, cabe ao homem saber usar. Guerra pra quê? Vão ficar nessa ainda, ganhando medalhas para acabar com outras vidas. Vidas sendo encerradas. A sua vida vale uma medalha? Boot Black J, vendo tudo isso que você fica pensando. Meu Deus, o que é isso? O fim do mundo está chegando. Fomos todos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo. Que com ele nós vivemos, aprendemos, pra depois de algum tempo morrermos. Por isso eu digo, saiba aproveitar, pois o dia de cada um ninguém sabe quando virá. Nosso objetivo é fazer você compreender como é a nossa vida. E imagine como poderia ser bem diferente da realidade, e que todos lutassem pela paz e a liberdade. Imagine diferente da realidade, não. Drogas, violência, armas e desunião. Mandamos a mensagem a todas as comunidades. Esse é o nosso nome, dignidade máxima. Então, preste atenção no que eu tenho a dizer. O quê? Vem do coração diretamente a você. Tenha humildade, dignidade, honestidade. No futuro com certeza você terá felicidade. Veja que barato, você com uma mina sendo feliz é criando outras vidas. Se Deus me deu a vida, vida vou continuar. Com a preta do meu lado, outras vidas vou criar. Sou do Dignidade e o meu nome é W. Mai. Nessa vida eu apenas queria pedir a paz, paz.